Questionnaire 62, 13, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Vai chamar, 25.123. Boa tarde, Papatango Lima, Kilo Zulu, ciente da ONSA. Se possível, manter pro do OEM a intenção mais próxima descida e mudança de regras. Gente, Papatango Lima, Kilo Zulu, mantém a proa do VR, aguarde instruções. Vamos tráfego sentido contrário, posição de 12 horas, mantendo o nível 1, 110, força aérea 2346, Embraer 1110, a 2.26 milhas. E o centro tráfego Lima, Kilo Zulu, chama na conta para a descida. Olha, Azul 4463, solicita final nível 200. Aguarde coordenação, Azul 4463. Você era 2346, Pioneiro 46 nesse piloto controle? Pioneiro 46 nesse piloto. Pioneiro 46, tráfego 12 horas, 23 milhas, sentido contrário, mantendo uma centena, Charlie 402. 46, ciente, não visual do mesmo. Ana 6356, no solo 27, táxi à direita, chama o solo 121.9. Nada bom no cor, retorna em Rimar pelo setor norte. Gente, retorna em Rimar pelo setor norte. Condições de dar presente já com o Pro Norte? Confirme. Condições já curvar à direita, confirmando a esquerda, já cruzar o eixo de aproximação do 1-0? Já está com o Pro Norte, não interfere, vai manter 500 pés, o hotel como é novo. Gente, reporte liberando o eixo de aproximação do 1-0. Reporta na livre, hotel como é novo. Controle, Whisky, Charlie Mike, nível ideal de descida. Papa Tango, Whisky, Charlie Mike. Esse mantenha nível de voo 050 via chegada Bomé de 1. 050 mantendo a chegada Bomé de 1, Whisky, Charlie Mike. 180, azul 4463. 4463, confirme 220, nível final, solicitou? 200, 4463. 200, autorizado. Azul 4463. Subindo 200, azul 4463. Solicitora 2733, solicita após o toque remetido o último procedimento em LS, decoração em LS para a pista do zero. Confirmando, será feito ILS X-Ray ou novo RNAV? ILS X-Ray para o do zero. Gente. O meu Golf está livre hoje, então não zera. Gente, até o meu Golf. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 2835, pode confirmar a primária, 4463. 125.10. 251, 4463, bom dia. Quando possível, descida para o Lima, Kilo Zulu. Confirme para o controle. Lima, Kilo Zulu, para descida. Então, o Lima Kilo Zulu aguarde para descer. Confirmando, o Lima Kilo Zulu desça e mantenha 5 mil pés. Lima Kilo Zulu. 5 mil vai descer, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, confirma o nível que mantém? Com certeza. Zulu, altímetro 10115. Vai ter uma posição para o Patango Vitor Charles Delta. Vitor Kilo Delta. 145, alterna 1 no 26.85. 2545, confirma a secundária. 1 no 26.85. Obrigado. Força Aérea 2733, chame de Torre Salvador, 198, decimal 95. 295, qual o robô? Torre Salvador 2733. A 2733, já posso iniciar na arremetida? Solicita tocar e arremeter. Ok, gente, autorizado toque e arremetida, 1950 graus, 089. Autorizado toque e arremetida, 2733. Meu Golfo, chame torre, 198, decimal 95. Chama a torre, adoro meu Golfo. Pioneiro 46, serviço radar encerrado, 60 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chama Aracaju, 203, boa. No solo controlado, pouso por conta e risco, vento no aeródromo, 950 graus, 089. Já botará no solo controlado em Limar até o Magosto. Tango Lima Kilo Zulu, confirma intenções. Pons 190, 197. 190, Celso. Gente. Sobrevoo rápido em Lobato. Qual é o nome do local? Lobato, 500 pés. Fica aí no setor norte mesmo? Próximo de Pirajá, senhorita. Ok, gente. Mantenha a escuta e aguarde instruções. Aguarde transferência. Guarda a transferência até o negócio. Até o meu Golfo, 20, decimal 8, controle. Controle até o negócio. O Tequilo Delta ali mantém pistola zero. 2733, socorro RMT aos 34, suba para 2000 pés, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Subindo para 2000, vai chamar controle 1208, 2733. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, suplano mantém a 2000 pés, reporte atingindo. Subindo para 2000, vai reportar atingido, 2733. Até o meu Golfo, papai Romeu, até o meu Golfo. Eu sigo até o meu Golfo. Vai fazer um sobrevoo em Lobato a 500 pés na sua escuta. Gente, reporte atingindo a vertical do sobrevoo, mantendo 500 pés sobre a área de voo visual, até o meu Golfo. Formará no local, até o meu Golfo. Massa 7500. Está presente, já muda as regras para visuais, se possível, e descida visual para o tráfego. Gente, Papai Tango Lima Kilo Zulu, desça para 4 mil pés, antes do altímetro 90 no 5, aguarde instruções para o circuito de tráfego. Inicialmente 4 mil, Lima Kilo Zulu. Está mantendo aqui 5 graus à esquerda, só para não para livrar informações aqui à direita, ok? Gente, Lima Kilo Zulu. Atinge e mantém 2733. Série 2733, sob vetoração para a final ILS, curva à esquerda, proa 360, limite será a décima milha dessa proa. Esquerda 360, limitado por 10 milhas nessa proa 2733. Capitão, Rota Kilo Delta, solicitação do controle após a decolagem, mantenha a reta até 3 mil pés, após a esquerda, proa de lotar. Vento no 70 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Whisky Charlie Mike, mantenha o nível de voo 050, aguarde para descer. Lima Kilo Zulu, cancelado voo IFR aos 38, enquadre-se no corredor forte, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Bom, Liceu, está mudada as regras da presente, vai ingressar no corredor forte e importará para ingresso no Interlagos. Vai descer para o mundo 1500 pés? Afirmo, desça para o mundo 1500 pés, o Papatango Lima Kilo Zulu. Boa noite. Kilo Delta, decolada às 38, chame o controle Salvador no 20, decimal 80. 120, decimal 80, Vitor Kilo Delta. 3, esquerda 280. O série 2733, o limite será radial 295 do VR de Salvador. Limite é o 295, a radial 295 do Salvador 2733. 0 pronto. Sam 3437, ele mantém pista no zero. Ele mantém no zero, Sam 3437. Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem. Mantém a proa até 3 mil pés após a esquerda saída lotar. Tudo mantém a nível de voo 090. Após 3 mil pés, pode voar a proa direta de lotar, senhor? Parte para matando o Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta autorizado, direto lotar. Direto lotar, Vitor Kilo Delta, muito obrigado. Vitor Kilo Delta, tráfego 12 horas. 4 milhas, 1 oeste, mantendo 2 mil pés, Charlie 208 da Bocelli. Atenção o tráfego, seu. Vindo aqui o Delta. Charlie pronto, Sam 3437. Decolagem autorizada, 140 graus, 089, Sam 3437. Patango Whisky Charlie Mike, desça via para 2010, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Na presente, solicito autorização para ascensão ao nível de voo 110 com o final, Vitor Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta, Aguarde para extensão ao nível 110. Submanter nível de voo 090. Aguardar, vamos subindo para o 090, 20 kg delta. Decolada de 41, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 108, obrigado, bom serviço a todos. Boa tarde, 3437. Oceano 2733, reassuma a navegação na proa de Pelo, autorizado chegada a ponto, é ponto estabilizado. 10 para 1. Júlio 067, autorizado a linha manter, sistema 0. Alinha Matheus 02, 067. Costan 3437, contatada na decolagem, subavia saída a Muro no transição Alefa para nível de voo 360. Ascensão 360, Abu, a subida são 3437. Zero 067, eu alinhasse nível de decolagem, no 40 graus, 09 nós. A linha decola da 10, vou dois 067. Mantenha nível de voo 110 na saída lotar. Pode manter nível de voo 110 na saída lotar, 22 kg delta. Lima Kilo Zulu, guia corredor Interlagos, reporte visual com campo, no CEASA. Positivo, mais 5 milhas ainda está no corredor Interlagos, já está visual com campo, nossa escuta Golf Lima Kilo Zulu. Entendi. Hotel Zulu, Hotel Romeu Golf está livrando região sobre voo, retorna agora para Enrimar. Hotel Romeu Golf, mantém a proa em Enrimar, reporte visual com campo de posto. Botar na visual com a imagem. Tango Whisky Charlie Mike, tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, 500 pés, Robson 44, Romeu 44, mantendo o setor próximo à ponta do Maitá. Vamos ficar atento, graças pela informação, Whisky Mike. Salvador, Hugo 2067, decola, passa 1300, cobertura da Sambo 1. 2067, contatada na decolagem, sua via saída Sambo 1, transição ótima para nível de voo 360. Salve, via Sambo 1, transição ótima para o 360, 2067. O 2067, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo no 1500 pés no corredor forte. Charlie 208. Sente, tem um tráfego no Chiquinhas, 2067. Alfa Tango Whisky Charlie Mike, porte estabilizado final da 10, GLS 63. O porto horário estabilizado, Whisky Mike. Alfa Tango Whisky Charlie Mike, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, Charlie Mike. Torre Salvador, Alfa Tango Whisky Charlie Mike, estabilizando no INS da 10. Patrão, Whisky Charlie Mike, continua a aproximação, pistão 0, aguarde autorização de pouso. Continua aproximação, aguarde autorização, Whisky Charlie Mike. Luciente, reporte CEASA para transferência. Você vai para trás. P2733, autorizado final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado o P2733. de tráfego, posição de 12 horas, 10 milhas, rumo oposto, Robson 44 em direção a RMA. Alô, Lucente. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo oposto, Charlie 402, mantendo no 1500 pés, Ceasa. Ciente, Hotel Romeu Golf. Para a Prode Mótima, por 2067? 2067, na Prode Lida. Lida, no 2067. Fábio. Então, negócio já desvola com a RMA. Gente, torre 1 no noite desse 1995. Matou o negócio. A Fatango Lima Quiluzulu mantém o nome 500 pés, chame torre 1 no noite desse 1995. 2895 vai chamar Lima Quiluzulu. Tráfico no setor conhecido a reportar, reporta, já está avisou com o local? Já avisou. Ok, reporta no solo controlado, pouco por conta de risco, vento no 50 graus, 099. Reporta no solo controlado, até o Magos. Torre Lima, aqui do Zulu, agora uma milha para o Ceasa, mantendo 1.500 pés. Intenção, toda pista 10. Vou na pista na zero? Aqui, Luciana. Vicente, fala o tráfego sentido contrário, mantendo 500 pés na Robson 44. Ingresso ao final da nossa... Corrigindo. Prossiga para o final da... Perna do vento na zero. Ingressa pelo ponto médio e aguarde instruções para girar base pista na zero. Lima, Kilo, Zulu. Positivo, já está no ponto médio já. Vamos manter 1.500 você e reportar na base pista 10. Frente, embaixo travado já. 26.0, atendo no 28.8. 26.0288, obrigado, bom serviço a todos. Tá no 3437. Cuidado, papai, uniforme, livre tenente, me para o táxi. Está na base da pista 10, você o Lima Kilo Zulu. Gente, Lima Kilo Zulu, aguarde a utilização de pouso. Para informação, P3 passando agora a Duna. Possível. Rígio, caravan da Força Aérea. Caravan, ok, mas já estamos na base. Ah, ok. Estamos de novo com a aeronave também na final aí da 10, quase no toque. Autorizada a final da 1 a 0, aguarde a final, aguarde a autorização de pouso. Positivo, Lima, Kilo Zulu. Tele Mike solo ao 50, confirmando parte 3. Oceano 2733, confirma estabilizado? Estabilizado, 2733. Oceano 2733, chame torre 198 decimal 95. 1895. E agora o solo 121 decimal 9. 29. Papatango Lima Kilo Zulu, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 099. Pulo e me pouso embaixo da base. Lima Sala 51, até o meu gol. 333 estabilizado, pouso final. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Força Aérea 2733. Aguardando 2733. O 2067, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno 128.35. 251-2835, boa. Aquilo Zulu, Sola 52, parte 3. 19 agora. Força aérea 2733, avistado, pouso autorizado no 40 graus, 089. Autorizado, pouso, pista 10-2733. Uniforme, reporte na Romeu para ingresso, ajuste na 0 na 5. Autoriza backtrack para o 2733? Afirmo, solo 55, reporte de pista livre. Reporte a pista livre 2733. Tango Vitor Kilo Delta, serviço radar encerrado, 57 milhas norte de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 125.145, alterno 126.85. 125.45, 126.85, Vitor Kilo Delta. decolada do Flying Form, vento no meio, 0 graus, 08 nós, custa na 7. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, pastor 2230, transfere ciente da papai de descida. Passarelo 2230, aciona identificação, desça via chegada a mão para nível de voo 050. Desça via chegada a mão para o 050, 2230, autorizado direto o toque. Poderia confirmar direto? Direto o toque. Direto o toque, 2230, grave. Para uniforme, decolada 01. Chame agora o controle no 20.8. Chama o controle no 20.8, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme. Papai Tango Delta Papai Uniforme, Corredor Axel número 10, mantendo seus regras de voo visuais, reporte para o Odabá. Corredor Axel número 10, mantém regras de voo visuais, chama no para o Odabá, o Delta Papai Uniforme. Salvador, 2096. Salvador, 2013, tá bom. 120, na 3 da decolar, pistona 0, vento 140 graus, 089. A linha decola, 2013. Gol 2013, decolada 06, chame o controle Salvador 120, decima 8. 208, 2013 agora. Gol 2013, decola, bom dia. Gol 2013, contato radar na decolagem, Supervia Arboruno, transição Elefa para nível de voo 360. Sobe por 360, via Arboruno, Elefa, 2013, decola. Acelerado 2230, em toque, intercepta a chegada da AMAN, após desce via, chegada da AMAN para 2000 pés, hoje do altímetro no 095, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado. Ok, após toque, vai descer via, descendo 2000, vai reportar estabilizado no ILS da 190223A. 0085. Enquadre-se nos corredores Papa Tango Delta Papai Uniforme. Aguarde para a subida para o 085, mantendo o número 10 via corredores. Aguarde a subida para o 085 via corredores, Delta Papai Uniforme. Salvador, boa tarde, dono 255, com informação Papá. 255, aciona a identificação. Boa tarde, aciona 63195, transfere Papá a informação. 255, vê se mantém a nível de voo 050 via chegada a Bonf. Apenas informou 050 via Bonf? Afirmo, gol 1255. Gente, vai descer para 050 via Bonf. Tudo bem. Controle Batalha, Xané 6315, Dranchar, Guapapá. Xané 6315, aciona a identificação. Essa via chegada a MAN para nível de voo 060. Chegada a MAN para 060, identificou, 6315. 250. Confirmando gol no 255, reautorizado nível 060. 060 para o gol no 255. Oxalá 6315, desça para nível de voo 050 via chegada a MAN. Confirmando autorizado direto toque. Oxalá 6315, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, voa direto toque, vem descer para lá, 6315. Rotan 3378, pista 10, autorizado a alinhar e decolar, vento 130 graus, 10 nossa, ajuste ao tinto 0, 5. Alinha e decola, Rotan 3378, 10. Tango Delta Papai Uniforme, confirma para o ideal por destino. Azul 4422, aciona a identificação, desça para nível de voo 070 via chegada com Med 1. 7070 via chegada com Med 1. É a estrutura adjacente, senhor. Pode pedir para entregar a máxima, está batendo 300 nós, ó, 4422. Cliente azul 4422. Voo 2093, chame centro Recife, frequência 1,26 decimal 0, alterno 1,28 decimal 8. 260, 2,28, 2,093. Passarei do 2,2,3,0, estabilizou no localizador do ILS 1,0. Passarei do 2,2,3,0, chame Torre Salvador em 1,98 decimal 95. 2,95, 2,2,3,0. Batango Delta, Papo Uniforme, suba para 4.000 pés, hoje do altímetro na 0,95. Oi, Salvador, boa tarde. Passaria do 2230, transfere. Seu 2230, tráfego avistado, checa o trem de pouso, vento 1,60 graus, 1,09, pista 1,0, pouso autorizado. Vai checar, 2230. É a frequência 120, decimal 8. 308, boa. Tá, 3378, contato radar na decolagem, subavia sai da Momo, transição frotinha, nível de voo 370. Momo frotinha, 370. Bom, senhor Estocero, eu tava 3804, confirmação Papá, descendo até 170, se der autorizado qualquer pro direto, a 3804. Vista via chegada Bomed 1 para nível de 080, sendo identificação. 080, Papador, boa tarde, 62 das 6 da Oxané. Informação Papá, descendo ao nível 190. Firma Oxané 6226? Afirmativo, 226. Oxané 6226, desça para nível de voo 090, via chegada Bomed 1, sendo identificação. 090, Bomed 1, está mantendo 250, conforme ó, solicitado pelo Centro Recife. O voo 1255, confirme velocidade indicada. 280 nós, 1255. Confirme velocidade indicada. 279 momento. Azul 4422, reduza para 2409 indicado. Matiu, vai reduzir 2409, azul 4422. Afirmativo, gol no 255. Xené 63 no 5, autorizado direto Duna. Direto Duna, 6315. Controle, tá? 3378. 378, prossiga. Autoriza, prossiga. Via tá 3378. M3 15, formação de tráfego, 12 horas, 9 milhas, rumo norte, passando 2 mil pés para, nível de, para o 4 mil pés, tipo Papa 28 Alvo. Tango Delta Papa Uniforme, tráfego 9 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passando 060 para o 050. É um Airbus 320. Chamando 219-2230. 3804, reduza para 2409. 2409-3804. 60 de esquerda, 255, deve estar fora. Gente. Deixando a 6226, reduza para 2409. Reduzindo 240, 6226. Não seria cúmulos? O 1255, autorizado descida para 2 mil pés, altitude altímetro no 015, canceladas as restrições de altitude em pelo. Canceladas restrições em pelo, 2015, gol no 25. Xanem 6315, desça para 2 mil pés, altitude altímetro no 015, posto estabilizado, autorizado final de procedimento LSX-8, estão no 0. 2015, 2000, reportarei estabilizado, 6305. controle Salvador, OTAN 3144, sente Papá, 1208 a frequência. Gol 1255 já autorizado, 3 mil pés, hoje do altímetro 1095. 3 mil pés, 1255. Salvador, OTAN 3144, boa tarde. 3144, acionando a identificação, dessa via chegada Bomédio 1 para 1 centena. Via Bomédio 1 centena, 144. Batango Delta, Papa Uniforme, autorizado 085. Autorizado 085, Delta Papa Uniforme. Contra Salvador, seguindo Delta Papa Uniforme, fazendo pela esquerda para informações. Não, Delta Papa Uniforme? Afirmativo, Delta Papai Uniforme. Gente, reporte retornando a rota. Reportaria retornando a rota, Delta Papai Uniforme. É 3144, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, 144. A passar o 180 ao 3804 a campo. O azul 4422, desça para nível de voo 050. 050, desce o azul 4422. É 3840, desce, mantém a nível de voo 060. É o 3804. 3804, 060. 060, 3804. Xana 6226, desce, mantém a nível de voo 070. 070, 6226. É 3144, desce, mantém a nível de voo 080. 080, 144. E 3 mil pés, 1255. 1255, ciente, dessa via para 2 mil pés, hoje do altímetro 1095, autorizado final do procedimento da SXWAY, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 1255. Azul 4422, subvetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Vai manter presente proa com limite localizador, azul 4422. Azul 4422, número 3 para aproximação, número 1 interceptando o final do procedimento em duna, número 2 próxima à posição pelo, com 240 nós de indicado. Deixe Deus mesmo te quer, não avista, o azul 4422. 788, ponte para a próxima, salva a viagem. O 255 reduza para 2109. Reduzindo o gol no 255. Confirmando o gol no 255, 1809. 1-8-0 no 255. Avalizou, chame a 3-1-5. Chame a 3-1-5, chame Torre Salvador, no 8-1-9-5. 2-9-5, boa tarde. Gol no 255, informa o tráfego passando duna que antecede para pouso, mantendo uma grau de 1-9-0-9. Gente, no 255, reduzindo. Controle, o Xané 6141, informação Papati 160, perdeu o contato com o centro. Xané 6141, aciona identificação, desça via chegada a ponto para nível de voo 090. Desce via, né, via para o 090, o Xané 6141. 6378, chame Recife, frequência 125.45, contando no 2.685. 1804, reduza para 2209. Opa, reduzindo, pode ser também, ou pode ser? Delta Papa Uniforme, chame 1119.8. Chamando 1119.8, o Delta Papa Uniforme. Salvador, Delta Papai Uniforme. Salvador, Delta Papai Uniforme, mantém nível de voo 05. Confirme o estimado de pouso. 22, retração para interceptar o curso localizador, curva à direita para 080. Pouso autorizado. Ativo, baixou e gravou, livre pouso na 10, na 3, na 5. Do 4422? 4422, prossiga. É no limite, senhor, da sua autorização. Over direita para o 090 para o curso do localizador. Recorte estabilizado, desce para 2000 pés, o eixo do altímetro no 095. Desce 2000 pés, curva na direita na proa 090 para interceptar o localizador azul 4422. Atinge 60, tão 3804. 3804, desce para nível de voo 080. Não, não, aí seria subir, eu estou no 60 agora, 3804. É 3804, desce, mantém a 3000 pés, o eixo do altímetro no 095. Bom, 05 e descendo para 3000, 3804. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2788. Presidente Pro, limite ao curso localizador. Pro, limite localizador, 6226. 6226, desse mantenha 4000 pés, o eixo do altímetro no 0195. 4500. Controle, boa tarde, o azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, submantenha nível 170 via saída Momo, transição frotti. Momo frotti 170,